meus amigos e meus irmãos, um guia espiritual da importância de Emmanuel pegou aqui o Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, e mandou essa mensagem: certamente cedo eu venho. E que diz assim: quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. E vejam vocês que os tempos chegaram. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. O que é que Jesus disse? No final dos tempos, perguntaram a ele: Senhor, como é que será quando tu voltares? Ele disse: semelhantemente ao que se passou no tempo de Noé e de Ló. Dançavam, casavam-se, comerciavam, viviam a tripa forra, como se nada estivesse ocorrendo. Uns a tripa forra e outros sem tripa nenhuma para se alimentar. E todo mundo distraído, num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda, quer dizer, perda de tempo ou coisas inúteis, preocupações inúteis. E nós também não podemos perder tempo, principalmente vocês que estão nos departamentos de comunicação com o exterior. Temos que levar essa mensagem rápido. Vai lá para tocar os corações, estão esperando só esse alertamento. Quem trabalha no Departamento de Relações Fraternais Internacionais pode sentir isso nas cartas que nos chegam. E todos esses irmãos e todas essas irmãs do exterior que se tocam e se deslumbram com a pregação da religião de Deus têm que ter suas almas alimentadas por essa doutrina, que é a doutrina que vai fechar o ciclo e vai abrir o outro. Porque como nós escrevemos nas diretrizes espirituais da religião de Deus, é um fim de ciclo sim, mas a abertura de um outro ciclo. A religião do terceiro milênio está com essa chave, recebeu a chave que abre e fecha essa porta. Agora tem uma coisa, hein? A porta e o caminho que vão levar a essa salvação são estreitos. Não são largos, não. Raras pessoas escapam de semelhante perda nos anseios inúteis. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de educação, o homem reajusta apressado a conceituação do dia. Traduzindo isso em linguagem simples, depois que gozou de tudo na vida, o diabo fica velho e se torna ermitão. Mas aí, já perdeu a maioria do seu tempo, e agora quem perdeu o tempo, perdeu mesmo. Então ele descobre que a semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Eu digo aqui ainda, isso eu estou tirando da nossa vida pessoal e jogando nos acontecimentos atuais. Cada um vai se definir. Olha o silêncio no céu. A selagem começou, porque assim como irmão Zarur, por merecimento dos legionários, pôde antecipar a religião do terceiro milênio, para muitos daqueles que estão integrados no Cristo, esses já começam a receber essa selagem. E você nota no amadurecimento das pessoas. Começam a tratar de assuntos realmente libertadores, assuntos revolucionários que revolucionam o espírito. Como eu escrevi na Política de Deus, o novo mandamento de Jesus é a verdadeira revolução, porque ela se realiza e se eterniza nas almas. Então esse espírito que somos nós, não é? Percebe que a semana se tornou reduzida para o que lhe cabe fazer, porque deixou de fazer nas distrações do mundo, e tem que fazer, porque todos nós fazemos parte de um planejamento divino. Então compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre as estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Então, agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. Meu Deus, quanto tempo eu perdi! Quantos verões, quantos invernos, quantos outonos, quantas primaveras eu perdi! Agora eu tenho que ampliar os minutos que me restam. Eu tenho que favorecer as minhas próprias energias. Se eu tenho 10 de energia, quando eu tive 100% para realizar as coisas que eu tinha que realizar, eu perdi 90%, tenho que fazer esses 10% valerem 100. Aí se apressa a corrigir o que fizeram de errado. Só que nos milênios anteriores se tinha oportunidade de reencarnar na Terra, agora vai todo mundo para fora. Os que não souberam aproveitar o tempo. E na medida que nós fomos lendo o Apocalipse, quando nós chegarmos naquela passagem da estrela absinto, vocês vão ver quantas profecias, quantas previsões, quantos anúncios de várias religiões, quanta coisa já foi anunciada. Fatos que se darão quando o absinto aparecer. E até a própria ciência, eu vou mostrar para vocês desenhos de astrônomos, já perceberam essa aproximação planetária e está conforme o anunciado nos livros sagrados e também pelos Espíritos de Deus, que conforme está profetizado na Bíblia, no final dos tempos sairiam dos túmulos. Estão saindo, estão dando mensagens. Mas preste atenção, não está lá no livro sagrado, seriam só espíritos do bem que estariam saindo dos túmulos. Todos estariam saindo e falando através de médiuns paranormais, conforme o conhecimento que tinham. Então não é só porque é espírito que vai dizer coisa certa. Algumas das manifestações estão dizendo coisinha de cacaracá, bobagenzinhas. Não é porque morreu que ficou evoluído, não. Às vezes fica até mais livre para fazer uma porção de barbaridades. Porque muita gente diz assim: morreu, vou tomar um conselho com o espírito tal, com fulano, sicano e beltrano desencarnados ou mortos. Aí quebra a cara. Em primeiro lugar, se você quer ouvir uma mensagem espiritual, ouça primeiro do seu espírito, mas o espírito iluminado que está lá dentro, e você muitas vezes na vivência não deixa aparecer, porque nós temos o Cristo interno. Mas não temos que nos lembrar do Cristo interno só quando estamos na miséria, na desgraça, não. Uma das coisas que eu tenho ensinado aqui é seguir aquele ensinamento de Jesus: botar a trave antes que o ladrão entre. Mas prossegue Emmanuel: eu certamente venho sem demora. Referindo-se àqueles que perdem tempo, Jesus está dizendo que vem, e o camarada está perdendo tempo, e a moça está perdendo tempo com as ilusões da vida. Por mais que avisados sejam pelos milênios e que tudo é uma grande ilusão na carne, e comumente ao termo da romagem, quer dizer, no final da vida na terra, a morte do corpo surpreende-o, ou surpreende-a, nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Porque todos nós temos um limite físico. E o camarada se vira, se esforça, mas aí tem pouco tempo. Não é bom aproveitar a vida toda no caminho do bem, né? É aquilo que eu digo: o tempo vai passar, minha gente. O tempo vai passar. De qualquer maneira, o tempo vai passar. Está passando. O que eu disse há um segundo já é passado, olha aí. O tempo continua passando. Então a gente tem que usar bem o nosso tempo. Eu olho às vezes para muita gente hoje aqui que é mãe, que é pai, digo: puxa vida, conheci pequenos. Ainda bem que eu gasto todo o meu tempo no trabalho do bem, né? Se eu não tivesse gastado, hoje eu iria olhar para eles e assim: poxa, cresceram, e o que, que eu fiz da minha vida? Se a pior tristeza que pode acontecer a uma pessoa se deixou perder nas ilusões das coisas que vão embora pelo esgoto. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação diante do luzeiro espiritual, diante do caminho eterno. Nós estamos aqui para ganhar a vida eterna, mas não naquela base que se diz: ah, esquece toda a vida material. Não, a religião de Deus cuida das duas partes. Qual é a nossa campanha de valorização do ser humano e de que mais? Do espírito eterno. Do seu espírito eterno. E Emmanuel termina no livro Fonte Viva, na página 33. É tão importante essa mensagem. Eu faço questão que as pessoas encontrem. No penúltimo versículo do Novo Testamento. O Novo Testamento termina com o Apocalipse, então está servindo ao Apocalipse, que é a carta do amor divino para a humanidade. Determinou Jesus fosse gravada pelo apóstolo. Que apóstolo? João, que é? Batista ou evangelista? Evangelista? Evangelista, que muita gente faz confusão, sabe? A sua promessa solene: certamente venho sem demora. Meu irmão, minha irmã, vale-te, pois, do tempo, e não te faças tardio na preparação. Mas estou avisando, está vendo? Depois ninguém vai dizer que não foi avisado. E com o Apocalipse, que é o aviso do próprio Jesus para toda a humanidade. Bem, nós não podemos sair daqui sem orar. como eu falei, um dia desses, nós temos assim uma grande cozinheira, um grande motorista, um grande professor. Ele ora para quê? Ela para fazer um bom alimento, que a pessoa se realiza naquilo que gosta de fazer. Não é o excesso de alimentação, a gente é feliz naquilo que realiza. Já o irmão Zaru dizia que Deus criou o ser humano de tal forma que ele só pode ser feliz praticando o bem. Então o professor que ora, ele se fortalece, recebe os bons eflúvios daqueles que nos ajudam no mundo espiritual, que ninguém está sozinho. Paulo, o apóstolo, revela que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. Nós aprendemos aqui que temos o acompanhamento que merecemos. Se você pensa coisas ruins, o acompanhamento seu será ruim, péssimo. Aí começa a dar tudo errado na sua vida e você acha que a culpa é de Deus. Mas se Jesus diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras, nós aprendemos no Novo Testamento que o operário é digno do seu salário. Então cada um está recebendo moralmente, espiritualmente, o salário que merece. Então vamos deixar de botar a culpa nos outros, vestir a carapuça e nos corrigir, porque aí nós vamos acertar o nosso caminho na estrada estreita, da porta estreita que leva à salvação. O que é a vida humana diante da eternidade? Nem é um pingo no oceano, não chega nem a ser isso. Por isso que nós temos que conhecer aquele grande segredo da vida. É amando a vida, amando a vida, saber prepararmos-nos para a morte. Não adianta suicidar-se, xingar a existência, não, tem que aproveitar bem o tempo que Deus nos dá. Dizia o irmão Zarur, o suicídio não resolve as angústias de ninguém, porque ninguém morre. A pessoa chega do outro lado, vai se descobrir viva. Por isso diz o Apocalipse, que naquelas horas terríveis do Armagedon, da grande tribulação, das pragas, das trombetas, terremotos, maremotos, físicos e íntimos, o homem procurará a morte e a morte fugirá dele. Porque não adianta matar-se, ninguém morre. O corpo é apenas uma vestimenta que nós temos que tratar bem e saber usá-la. Aí eu digo aqui que devemos aprender a tratar bem. O camarada come bastante, bebe bastante, eu vou tratar bem do meu corpo. Aí pega uma porção de doenças, fica com cirrose. Não é isso que eu estou dizendo não, hein, meu irmão. Tratar bem do corpo é cuidar bem dele conforme as leis de Deus que estabeleceram a existência do corpo. Nada de excessos, o excesso é que faz mal. Mas vamos orar a prece que Jesus deixou para nós. Nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, nos fortalece, nos impulsiona e não nos deixa fracassar diante das lutas do mundo, porque sabemos que se há um amigo na terra, e temos certeza que há, esse amigo és tu, Jesus, que não abandona amigo no meio do caminho. Esta certeza é que nos dá coragem de prosseguir cumprindo as tuas determinações da religião de Deus, cujo lema é batalhar por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz, cuidando de reformar o ser humano. Porque se nós queremos a melhora da humanidade, só melhorando os componentes da humanidade. Por isso, acima de tudo, a nossa missão é reformar o ser humano, com a aquiescência do ser humano, com a perfeita consciência do ser humano, pois só consegue convencer aquele que se acha convencido. Por isso a importância da dialética da religião de Deus, que salva pelo esclarecimento das mentes. E quem conhece a luz não quer viver nas trevas. Mas é preciso saber transmitir a luz àqueles que eventualmente estão nas trevas. Não há maior glória do que esta. A maior vocação do ser humano é servir ao Criador, servindo às suas criaturas. Isso é religião. Servir. O grande segredo de saber mandar é saber servir. E fez Jesus todo o tempo. Esteve visível entre nós e continua fazendo, porque ele próprio disse: meu Pai não cessa de trabalhar, e eu com ele não cesso de trabalhar também. Quem pensa que morreu e vai ficar no bem bom no espaço está enganado, porque quer, inclusive porque a religião de Deus há muito tempo vem esclarecendo as consciências de que a vida é eterna. E no mundo espiritual nós trabalhamos mais até mesmo do que aqui, até por uma questão de matemática, de aritmética, número de espíritos precisando de esclarecimento no mundo espiritual é várias vezes maior. Quem se queixa da vida não sabe o que diz. Ah, eu já cumpri minha tarefa. Que tal morrer? É melhor não dizer isso não, hein? Inclusive porque a gente traz um determinado tempo para passar na terra e cumprir suas tarefas, como você faz com uma pessoa. Fulano, você tem tanto tempo para resolver esse problema ali. Assim é quando a gente vem à terra. Então, a gente tem que usar bem o tempo para não cair naquela situação do Laurindo Rabelo. Usou mal o seu tempo, chegou no espaço, mandou para cá uma mensagem, um poema lindíssimo em que ele cuida de esclarecer o pessoal justamente sobre isso. Ó, minha gente, não vou usar o tempo mal, não. Porque Deus nos vai pedir